Let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Spaces DS, em parceria com a Rádio Gralha, 106,1 MHz, ou por streaming pelo site radiogralha.noblogs.org. O homem é um animal político, disse Aristóteles. O termo política é derivado do grego antigo, politeia, nome do livro de Platão, que em português foi traduzido como a república. Mas antes de politizarmos esse programa de vez, tocarei duas canções sobre o tema. A primeira é da figurinha mais carimbada deste programa, o gênio Bob Dylan. Ouça Political World, seguido de Politic Kills, do mochileiro Mano Chao. We live in a political world. Love don't have any place. We living in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. Icicles hanging down. Wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world. Wisdom is thrown into jail. It rots in a cell in the sky that is hell. Leaving no one to pick up a trail. We live in a political world. Where mercy walks the plank. Life is in mirrors. Death disappears up the steps into the nearest bay. We live in a political world. Courage is a thing of the past. Houses are haunted, children are unwanted. Your next day could be your last. We live in a political world. The one we can see and can feel. But there's no one to check. It's all a stacked deck. We all know for sure that it's real. Political world, the cities of a lonesome fear. Little by little, you turn to the middle, but you're never sure why you're here. We live in a political world, under the microscope. You can travel anywhere and hang yourself there. You always got more than enough rope. We live in a political world. Looks like the easy way out. We live in a political world where peace is not welcome at all. It's turned away from the door, the one that's small, or put up against the wall. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Use drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force. Force. Politic need cry. Politic need ignorance. Ignorance. Politic need lies. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Agostinho Silva sabiamente disse: a política tem sido a arte de obter a paz por meio da injustiça. Por sua vez, Charles Tocqueville declarou: em política, a comunhão de ódios é quase sempre a base das amizades. E é um pouco sobre esse ódio e sobre essas injustiças que Conor Burst, líder da banda Bright Eyes, cantará a seguir, com When President Talks to God. Randy Newman dará sua versão sobre o tema, cantando Political Science, após When President Talks to God. Alright, this next song, this next song's for our ignorant, arrogant, and most of all, incompetent president. Go like this. When the president talks to God, are the conversations brief or long? Does he ask to rape our women's rights and send poor farm kids off to die? Does God suggest an oil hike when the president talks to God? When the president talks to God, are the consonants all hard or soft? Is he resolute all down the line? Is every issue black or white? Does what God say ever change his mind when the president talks to God? When the president talks to God, does he fake that drawl or merely not? Agree which convicts should be killed, where prisons should be built and filled, which voter fraud must be concealed when the president talks to God? When the president talks to God, I wonder which one plays the better cop. We should find some jobs. The ghetto's broke. No, they're lazy, George. I say we don't. Just give them more liquor stores and dirty coke. That's what God recommends. When the president talks to God, do they drink near beer and go play golf? While they pick which countries to invade, which Muslim souls still can be saved? I guess God just calls a spade when the president talks to God. When the president talks to God, does he ever think that maybe he's not? That voice is just inside his head when he kneels next to the presidential bed? Does he ever smell his own bullshit when the president talks to God? I doubt it. I doubt it. I doubt it. Likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one, pulverize them. Asia's crowded, Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Wanna hurt no kangaroo. We'll build an all-American amusement park there. They got surfing too. Boom goes London, boom Paris. More room for you and more room for me. In every city, the whole world round, we'll just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono, baby, be Italian shoes for me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Second, please. Please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I wanna go. Don't show me in the outer school. Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Don't show me in the outer school. I sweat when they stuff me in the pressure suits. Rubble helmet, dashboard, and boots. Nowhere a bit in gravity zero. I need to breathe. Don't need to be a hero. Reading me loud and clear, oh please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Don't show me out of school. Please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Don't show me out of school. I'm 6'2", and so perhaps you'll tell me how to fit into a 5-foot capsule. I won't be known as man of the century if I'm blubbering upon re-entry. With a healthy libido, she'll lose her vote if you make her a widow. Who will play catch out in the back with our kid? Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Don't show me out of countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh no. Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Don't show me out of countdown. Please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, E essa que você acabou de escutar se chama Please Mr. Kennedy. Foi executada por Oscar Isaac, Adam Driver e também pelo astro pop Justin Timberlake. A canção faz parte do excelente filme dos irmãos Coen, chamado Inside Lewis Davis. Faz menção à chegada do homem à lua durante o governo do presidente Kennedy. Saramago, além de gênio literário, foi também um pensador instigante, afirmando certa vez que não são os políticos os que governam o mundo. Os lugares de poder, além de serem supranacionais, multinacionais, são invisíveis. Como não poderia faltar em um programa sobre a política, tocarei três canções punks sobre o tema. Curiosamente, as três vindas da Califórnia. A primeira se chama Freedom Like a Shopping Cart, do NoFX, e a segunda se chama Corruption, dos malucos do Rancid. A terceira deixarei para falar depois. We'll be right back. to the sun. Fading to blue, strikes blood and bloody mess. Watching addictions go and breaking from the stress. Essa aí foi a clássica California Uberalles dos Dead Kennedys. E para juntar o presidente Kennedy, mencionado anteriormente, com a morte, escute agora Willie Dixon cantando sobre presidentes mortos, no seu blues intitulado Dead Presidents. Dead Presidents. president. Them dead presidents. Well, I ain't broke, but I'm barely dead. Everybody loved them dead presidents. A little bit of Lincoln can't park the car. Washington, he can't go too far. Jefferson is good, play the track. If you think you're gonna bring something big, big back. Them dead presidents. Them dead presidents. Well, I ain't broke, but I'm barely bent. Everybody loved them dead presidents. Hamilton on a 10 can get you straight, but Jackson on a 20 is really great. And if you're talking about a poor man's friend, Grant will get you out of whatever you in. Them dead presidents. Them dead presidents. Well, I ain't broke, but I'm better than bent. Everybody loved them dead presidents. $100 Franklin is really sweet. $500 McKinnon is the one for me. If I get a Cleveland, I'm really set. $1,000 Cleveland is hard to get. Them dead presidents. Them dead presidents. Well, I ain't broke, but I'm barely dead. Everybody loved them dead presidents. The Fugs é uma banda nascida em New York, ou Nova York, se estiver no Brasil, meados dos anos 60. Trata-se de uma invenção dos poetas Ed Sanders e Tully Kupferberg, e sendo desde o embrião uma banda de rock satírica e com cunhos políticos, eles puderam tocar em diversos protestos anti-guerra. A canção que você escutará agora se chama If You Want To Be A President, e está recheada de dicas para você que está sedento pelo poder. The Fugs, If You Want To Be A President. If you want to be president a very long while, be sure you invade a very small isle fort. If it is tiny and its soldiers are few, they'll never make a fool out of you. You may kill with impunity, kill for a lark, if the color of your victims is rather dark. And all of the Americans will love you too, if the total dead Americans is rather few. But when the number mounts up, as it did in Vietnam, then you could be in a bad political jump. So invade a tiny island where the soldiers are naive, and leave Nicaragua to their mercenaries. And always kill people for their own good, ban meetings and the papers for libertyhood. Postpone the elections that you said you sought, for what if the results are not what they are? Protect all Americans, kill a lesser breed. It's the black man's burden, it's your bloodlust that you feed. Old soldiers never die, they only kill. And movie stars with general bars, they fill the corporate someone else's suffering is interesting to see. You can watch it every night on CBS or NBC. Though we can only have one nuclear war. Well, 1, 2, 3 Vietnams, we can have even more. So if you want to stay president a very long while, be sure you invade a teeny, teeny isle. For if it is small enough, its soldiers very few, it can never make a fool out of you. I think... There's lots. E essa última foi Neil Young com Let's Impeach the President. Na época, Bush filho era o presidente e Neil Young pôde dar voz a milhões de americanos indignados com aquele governo. E nós brasileiros, sim, podemos nos orgulhar de termos impeachado, ou melhor, termos feito um impeachment de um presidente, no caso, Fernando Collor de Mello. E o Brasil já teve 36 presidentes, e talvez o mandato mais curto tenha sido de Tancredo Neves, avô de Aécio, que nem chegou a assumir o cargo, pois faleceu antes da posse, vítima de um tumor escondido pelos médicos e que assim estavam tentando preservar a imagem heróica de Tancredo. E para embalar essa politicagem tupiniquim, tocarei algumas canções nacionais, começando com dois representantes do rap e do hip hop brasileiro, dois gigantes que costumam cuspir rimas aos políticos de plantão. Primeiro ouça Crisântemo, do Emicida, e depois Duas de Cinco, parte integrante do EP de mesmo nome, gravado pelo Criolo. Pau na máquina! Ele bebeu, bebeu, tipo vencedor e depois riu, riu. Como Bira do Jô cumprimentou todo mundo, a lá vereador, e subiu o morro estilo viatura. Ele nos deu toda a fé de um pastor, depois sumiu, sumiu, deixando só a dor, ignorou o aviso. Devagar com a dor, flertou por sobre a vida dura. Trafegou aéreo, dançou sério. Fala, serpente, rasteja, credo, pobre mestre, sala, um cigarro no bolso, barro, fura, elise, embala no solo, onde impera qualquer bonde, é vala, vai, toma outro drink, se é o que lhe resta, toma outro drink, a vida é uma festa e viaja ao Mirklink, faz eterna tua cesta, vai, nem deu tempo pra dizer, vai, vai. E a vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe. É tudo, é nada. É um jogo que mata. É uma cilada. A vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe. Padeceu, desceu, como na seca a flor, e nós seguiu, seguiu, juntando o que restou, uns retrato, disco, foi morar de favor, bem quando vi que o mundo é sem. Calma, aconteceu, desceu, como Deus desenhou, e o que surgiu, surgiu, um peito sofredor, era rato, bicho, mofo, fedor, mas saudade, quer sentir fome com a alma. Na ceia, migalhas, no júri, mil gralhas, não jure. Quem jura mente pra sempre, fé, falha, vida, morte, números, de neguinho, aqui é cada um com a sua coroa de espinho. E diz qual a sua droga, TV, Eva, qual a sua droga, solidão, serva, onde você se esconde, onde se eleva, hein? O que é seu em terra de ninguém? Só um detalhe. A vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe. É tudo, é nada. É um jogo que mata. É uma selada. A vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe. Era dia de Cosme, madrugada. Chovia lá fora. De repente alguém chama: Jacira? Sou eu, Luiz. Pressenti. Miguel morreu. O que mais poderia ser? Além do mais, meu coração já estava apertado, prevendo desgraça. Na festa do terreiro, a certa hora, o erê subiu, e quem desceu foi seu sultão da mata. Me chamou e disse: pegue os meninos, vá para casa. Desprepare o coração, seja forte. Vá. Levantei, abri a porta e a desgraça se confirmou. Uma briga, o tombo

palhaço, rindo de nós mesmos. Quem vai chorar? Quem vai gargalhar? Essa é a mágica. Famosos, o fim de outra novela, o homem indo ao espaço, ou criando outra guerra, o samba na avenida, o dinheiro roubado, futebol no domingo, o próximo feriado. Presidente, um filme de aventura, placebo pros doentes, o apelo e a censura, programas de auditório, escândalos na igreja, ataques terroristas e a moda sertaneja. Promoções imperdíveis, sucessos na internet, desastres na Amazônia, o que vira manchete, revolta dos detentos, casais do mesmo sexo, policiais corruptos, as fraudes no Congresso. Rotina nas favelas, a visita do Papa, o crime sem castigo, Ibope pra desgraça, as séries já extintas e as novas temporadas, discórdia por petróleo, as O malandro na dureza senta à mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho tá um horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete vê que ao todo há engodo nos papéis, e pra cima do alambique dá um trambique de 100 mil réis. O usineiro nessa luta grita ponte que o partiu. Não é idiota, trunca nota, lesa o Banco do Brasil. Nosso banco no mercado exterior. computador. Mas os Yankees, com seus tanques, têm bem mais o que fazer. Cachaça tá parada, rejeitada no barril, e o alambique tem chilique contra o Banco do Brasil. O usineiro faz barulho com Essa última foi O Malandro, canção composta por Chico Buarque para a peça Ópera do Malandro e baseada em um poema de Bertolt Brecht e Kurt Weill. A peça se passa na década de 40, mas continua sendo um retrato do Brasil de hoje. E antes que esqueçamos completamente o rei do rock brasileiro, o baiano Raul, tocarei outra canção, não dele, mas sobre ele, intitulada A Chegada de Raul Seixas e Lampião no FMI, outra pedra preciosa composta por Tom Zé. É Raul, Raul, Raul, é Raul Seixas, é Lampião, chegarão no FMI. Que nem tentou resistir. É Raul, Raul, Raul. Lampião não anda só. Trouxe Deus e o diabo. Raul, a terra do sol. Lampião com clavinote. Raul trouxe o Ileaê. Tiraram os pulhões do rock e enrabaram o iê-iê-iê. Chegaram na Casa Branca os dois de carro de boi. De São fugiu de Salamanca, ninguém viu para onde foi. Tio Sam, meu compadre, vem cá. Correr tanto. O Wall Street fechou e a ONU não deixou pista. O presidente jurou que sempre foi comunista. Ah! pra que tanto desespero? Vem cá, meu FMzinho. Pois o FM viu que não tinha mais jeito e entregou todo o dinheiro para o pobre dividir. Oh, que herança! O mundo se viu diante. Antes de fechar o programa, citarei mais três caras que falaram sobre política. Albert Einstein disse: "Nacionalismo é uma doença infantil, é o sarampo da humanidade." Ambrose Bierce disse: "A política é a condução dos negócios públicos para proveito dos particulares." Por fim, o mestre Zen Gandhi disparou: "Odeio o privilégio e o monopólio. Para mim, tudo que não pode ser dividido com as multidões é tabu." E é isso. Espero que esses pensamentos façam você refletir. E para auxiliá-lo ainda mais nessa tarefa, tocarei uma última canção do grande Leonard Cohen. Se chama The Future e fala sobre manipulação, controle, perda de liberdade e, finalmente, sobre o futuro que está por vir, se é que já não veio. Um abraço e até a próxima. E não se esqueça, bass is the essence. To say it clear, to say it cool, it's over. Esse programa foi trazido para você pelo blog Paces Dessence e apresentado por Igor Moura. Espero que tenham gostado e aguardem o próximo programa. Go!